cancelamento foi São 612, eu tenho 3 anos, tudo aí. Cruton 3152, chame táxi. Mante 96, completa a chegada da Mari para 2019. Dia para 2019, boa noite também. Voo 09 no solo 04, à direita na taxiway Fox, na minha escuta após via Alfa e Kilo até o pátio 3, na posição remota do pátio 3, posição 05. Poderia continuar pelo WhatsApp 09? Direita Fox, na minha escuta Alfa, Kilo, pátio 3, posição 05 do pátio 3, atento ao sinalizador. Direita Fox, Alfa, Kilo, pátio 3, posição 03, via 59. São 05, web 5809 do pátio 3, hoje. 05 do pátio 3, web 59. Avião completa 2000 pés, 1019 autorizado, LS, reporta estabilizado, 3891. Terceiro para 2000 pés, 1019 reportará estabilizado, 3891. Controle, poderia confirmar para o TAN 3891, está livre das inscrições? Mensagem? O TAN 3891, gostaria de confirmar se está livre das inscrições, mas já está passando a posição pelo, dando uma necessidade. Estabilizado, visual com campo, Webjet 58, 99. 99, chama agora a torre, sempre 1895. 1895, boa noite, boa noite. Boa noite. Torre, boa noite, Webjet 58, 99. Estamos a 9 milhas e meia da cabeceira, na aproximação final. Bravo. 344, assume identificação, desce via para 2000, para 2019. Via 2019, vou passar. Embaixada travada, objeto 5899. Objeto 5899, telegre pouso, pista no zero, ventou no 20 graus com 09 nós. No 20 com 9, livre pouso, objeto 5899. Está 3-4-2? Para o táxi. Estados, PLB, autonomia alternativa. 181, hora de 58. Quatro alterna, vai cair. 3-4-2, pátio principal, Índia e Alfa, reporte ponto espera da 1-0 pronto, altímetro no 0-9. E Alfa vai reportar ponto espera da 3-4-5-2. Torre, muito boa noite com 8-0-5, tá? Tem que dar para parar a autorização natal. 3-4-0-5, aqui no 3-7-0 autorizado, só um minuto cópia, prepare a PUCA, transição Zipar. Ô, 3-8-9-1 da TAN, estabilizado, ILS, baixou e travou. 118-95 agora, 3-8-9. 5, obrigado, boa noite, 3-8-9-1. Boa noite. Boa noite, é o TAN 3-8-9-1, vai passar o Índia Sierra, tá baixado, travado. Boa noite, TAN 3-8-9-1, continua a aproximação, guarda pista livre, número 2, o altímetro no 0-9. Gente, TAN 3-8-9-1, aguardando. No solo 1-2, direito, taxiway Fox, após na minha escuta via Alfa e Juliette para o portão 1-0, portão 10. Alfa, Juliette para o portão 10, até lá na sua escuta, obrigado, uma ótima noite, 5899. Igualmente, bom descanso. Obrigado. Tem livre pouso, pista no zero, vento 120 graus com 10 nós, com 10 nós. Livre pouso na pista 10, tá 3-8-9-1. Tantra 3150, Fox Terra, pronto. Lima tem, cabeceiro mudando. Lima tem, Monocelo, Tantra 3152. Uno, no solo 14, direita taxiway Eco, após Alfa e Juliette para o portão 62 na minha escuta. Eco Alfa e Juliette para o 069 escuta 3891. Controle Salvador, aqui é o Azul 4062, sente da informação Bravo. 4062, assume identificação. 4062. Azul 4062, assinou a identificação. E desce para 3 mil pés, ajuste 19. Descendo para 3 mil pés, ajuste, confirma o ajuste. 10, 19. 109, azul 4062. 05 Natal, 370 está autorizado, via Pai Zulu 10, decolada 10, com curva esquerda, subida Puka, transição Zipar, aciona 5437, controle 120, decimal 8. Está autorizado 370 para Natal, via Pai Zulu 10, a saída é a Puka, transição Zipar, decolada 10, com curva esquerda, transponde a 5437, controle 120, decimal 8, que você jogou no 805. Correto, boa noite 05, no portão 4, chame pronto, pushback. Chama a já tá pronto, boa noite, 05. Livre, boa noite, 05, chame táxi. Decolo 16, controle 120, decimal 8, né, bom voo e boa noite. 208, boa noite. Pilotando 3152, boa noite. 3152, sobe 330, sai da PUCA, vigilante. Cientes, modificação 310, se possível. Aguardo 310. Aguarda. A sua identificação desce para 4.019. Estabilizou o gol 1896. Chama a torre agora 118.95. 295, boa noite. Vazou, boa noite, o gol 1896. 2.6 do Estel. Boa noite, 96, altímetro no 09, reporte passando Simbra, marcador externo, contra checado. Passar a Simbra, 96. voo no 805, está com 65 a bordo, com 3 horas de autonomia para o Maceió. Índia Alfa, Ponte Espera, Dona Zero, chame pronto, altímetro no 0, no 9, no 805. Pode estar chamando a posição, no 805. Noite 96, cheque 30, livre pouso, pista no 0, vento 1, 2, 0 graus, com 08 nós. Está embaixo travado, voo no 896, final. Livre pouso. Livre pouso. Pode detectar. Autorizado LS 619. 3152, reautorizado nível 310. E para o 310, tá 3152. Tráfego da companhia na curta final, o Gol Noite 05 ali mantém, cabeceira 1 no 0. Ele já pode o tráfego na curta final, ganha e manter o Gol Noite 05. Utilizou ILS X-Ray 5344. Chama a torre 11895. 1895. Torre Trip 5344 estabilizado ILS X-Ray, 2 milhas e meia de externo. Ainda não está visual, agora visual. Torre Trip 5344, tem aproximação guardando pista livre, reforço passando Simbra com trem checado, 1019 no altímetro. Cataraca, 344. 896, Solos 21, à direita na Eco, após Alfa e Juliette para o portão 04, na minha escuta. Eco, Alfa e Juliette, portão 4, Gol 1896. Noite 05, vento 1, 2, 0 graus, com 07 nós, tem livre decolagem da pista no 0. Salvador, se possível, para o azul 4062, podemos manter a proa, manter a atual proa para que a gente possa fazer uma formação aqui e depois você fala com os outros leitos, tá? Proa 020, azul 4062. Autorizado, azul 4062. Seja autorizado, proa 020, 4062. 0 graus com 08 nós, tem livre pouso, pista no 0. Livre pouso, 5344. Decolo 22, controle 120, decimal 8, bom dia, boa noite. 208, obrigado, bom dia, até a próxima. Salvador, bom dia, boa noite, 05, decolando, seu escuta. 05, sobe 370, Puca, transição Zipar. Puca, Zipar, 370. 3152, chama agora Recife, 2685, alterna 1245, 3152. Boa noite. Vetor sequenciamento, mantenha pro limite localizador, 643. Mantenha pro limite localizador, 643. 3 Salvador, azul 4062, poderia confirmar se podemos interceptar o localizador por meio próximo? Eita, taxi Eco, após Alfa e Juliette na minha escuta até o portão 01. Eco Alfa Juliette, ponto 01. ILS azul 4062. Interceptar o localizador. Essa por está autorizada a interceptar o localizador. Repórter estabilizado no 643. 643, repórter estabilizado. Estabilizado no curso do localizador, azul 4062. Correção de 1895 agora, azul. 18, decimal 35, azul 4062. 1895. Corrigindo, 1895. Torre Salvador, azul 4062, o sinal, procedimento ILF, X-Way, pista no zero. 062, está bastante travada. Negativo, ainda não baixar travado. Pode baixar travado, altímetro no 09, o azul 4062. Altímetro 09, 4062. estabilizado no grade 7, voo 1643. 3, torre 118, mais 5. 18, nossa, obrigado. Trem azul 4062, tem livre pouso, pista no 0, vento 100 graus, uma centena com 08 nós. Azul 4062, sente livre pouso, três pousos, baixar travado. Saldão, boa noite, gol no 643. Gol no 643, continua a aproximação, agora na pista livre, altímetro no 09. Mili 19 na sua escuta, gol no 643. Gol 4062, Solos 32 à direita, Fox, Pois Alfa e Juliette na minha escuta para o portão 08. Mantenha sua escuta, Fox, Alfa, Juliette, azul 4062. Portão 08, após.